que sejam todos bem-vindos ao universo Outra Versão. Independente de raça ou crença, convidamos aqueles que usam com sabedoria seu livre-arbítrio, a sua liberdade de ação e de expressão, que buscam incessantemente seu aperfeiçoamento moral e intelectual, pois admiramos sempre quem questiona aquilo que foi escrito e falado. Jamais julgamos o que é certo ou errado. Procuramos apenas o aprendizado em cada situação vivida. Respeitamos opiniões diversas, porque acreditamos que a verdade oposta não deixa de ser uma verdade. E os conflitos são necessários para a evolução do entendimento. Agora, por alguns minutos, queremos que faça parte deste universo, onde infinito é o pensamento, ilimitada é a falta de imaginação. Outra versão! Estamos aqui! Eu sigo sem julgar, nem subestimar. O respeito permanece em primeiro lugar. Vários caminhos percorri pra chegar até aqui. Me falaram que seria difícil mesmo assim não desistir. Então, as dificuldades nas quebradas que passei, eu sei. Saber entrar, saber sair é natural, é de lei. Representamos o nosso sonoramente. Consequentemente, a mensagem é coerente. A pergunta que não cala, a voz de quem não fala. O ideal de transmitir cultura marginalizada. Adquiridos aqui nas ruas do Capão. A nossa verdade é oposta com prazer, outra versão. É isso aí. E aí, favela, firmão? Já mudou, aumentou o beat? Tem coisas na vida acelerou. Que não se pode deixar pra depois. Tem dois, que ser pra já. 3, 4, diz! É pra já, ah não, pra depois de agora. Quem sabe faz o tempo, muda a história. A três, é pra João já, sou tem que ser agora. Quem sabe faz o tempo, nunca faz a hora. Tarde. É pra já, é pra ah não, já. Pra depois de agora. Quem sabe faz o tempo, muda a história. É pra já, tem que ser agora. Quem sabe faz o tempo, faz a hora. Pra já, não pra depois de agora. Quem sabe faz o tempo contra o vento muda história. Ou seja, quero que perceba, veja. Nem tudo deve estar como eles querem que esteja. O princípio do controle está na fase de aceitação. Porque decidem por você, não tem nem discussão. Qualquer ação, movimento, pensamento será óbvio. Já roubaram seu caráter, sua razão, seu propósito. Diariamente vejo cenas de vivos mortos nas ruas, com uma sequência de filmes. 1, 2, 3, a saga continua. Não sabem de onde vem, onde estão. Onde vão? Cabularam a matéria da vida, perder a grande lição. Enxergam igualdade entre real e ilusório. São contraditórios no respeito ao que é lógico. Falam o necessário, o quanto for preciso. Te acordo pelo medo profundo do hipnotismo. Porque se a mente tá consciente, subconsciente é refúgio moral. O lado racional lhe exila do que é real. É só correr atrás, é só correr que vem. Se você faz, você é. Se você quer, você tem. Mas se você fizer o que fez sempre, somente obterá o que sempre obteve. Resistir e a busca é incessante, sem deixar para amanhã o que já deixou de fazer ontem. É pra já, não pra depois de agora. Quem sabe faz o tempo, muda a história. É pra já, tem que ser agora. Quem sabe faz o tempo, faz o tempo, faz a hora. É pra já, não pra depois de agora. Quem sabe faz o tempo, muda a história. É pra já, tem que ser agora. Quem sabe faz o tempo, então, é pra já, eu disse agora. E não espere que aconteça. Às vezes as coisas não funcionam e não acontecem do jeito que você quer que seja. Então esteja, seja, prossiga, seja, passa, aconteça. Pois se não corremos agora do nosso futuro, só teremos uma certeza. Você sabe, eu também sei. É segredo pra ninguém. Depois eu quero ouvir você reclamando. Puxa, eu acho que me enganei. Então vê se anda, se adianta, mas não se desespera. Pois a bola vira, o mundo gira. Você já sabe o que te espera. Então corre, mas corre na frente, pois quem corre atrás é perdedor. Construa sua vida agora para não se lamentar do que você não fez e do que já passou. Ande, ande, levante a cabeça, desande. Procure ser uma pessoa cada vez menos ignorante. É. Deixe de moda e de ilusão, seja você sem imitar a ninguém. Tire seus próprios meios e limites e nunca quebre a corrente nunca do bem. Corrija-se para onde ir, se vai descer, se vai subir. Se levantar, deixar cair, virar o jogo ou se omitir. Pois. Como você sabe, a vida é um verdadeiro pau de dar e doido. Então faça a mudança do jogo, sem medo, mas com muito esforço. E lembre-se, dependendo do que for, é preciso que você faça antes. E não deixe para amanhã o que você deixou de fazer ontem. Diz. É pra já, não pra depois já. Agora, quem sabe faz o tempo, muda a história. É pra já, tem que ser agora. Quem sabe faz o tempo, faz a hora. É pra já, não pra depois de agora. Quem sabe faz o tempo, muda a história. É pra já, tem que ser agora, quem sabe faz o tempo. Diz a Stolte, é pra já. Só se for agora, pois tudo que aprendi e põe em xeque tem que ser agora. Arriscar sem vacilar, naquilo que se acredita é a certeza, põe em prática a teoria adquirida com a vida. É pra já, vou mais longe do que espere que eu vá. Quem diz estou pra onde vou, e com quem quero chegar, então siga-me. Liberte-se das correntes, escolha ter o controle, é quem controla em suas mentes. O livre-arbítrio é seu dom, é só querer. A mudança começou, que é pra você entender. Se não conhece o jogo, não precisa ser jogado. Porque ficar parado não altera resultado. Conquiste seu espaço, o tempo é escasso. Dispude as cadeiras de braço, resultado sem fracasso. É pra já, não é pra tentar. O ato de viver por si só é ousar. Tem que ousar. Se superar, ultrapassar seus limites e fronteiras. Fazer a diferença onde quer que esteja. Vai, vai, vai, faz. Sei que você é capaz. Siga sempre em frente, só que olhando para trás. E tapa os olhos pro passado, fica cego no presente. Mente consciente, assim vou seguindo em frente. Sempre adiante, sempre avante. Evolução constante, se supera a cada instante. Faça por hoje, dependendo do que for. É preciso que faça antes, não deixando para amanhã o que deixou de fazer ontem. Não deixe para depois, pode ser tarde. Firmeza? É pra já, não. Valeu, pra depois galera. Agora, quem sabe faz o tempo. Parabéns, Fernando Godoy. Valeu, rapaziada. Parabéns a nós. Outra versão agradece. Até a próxima. Valeu. É desse jeito.